fly. Yeah, yeah, merci, merci, DG, 5. Camisa de grife, Armani ou Nike, se eu tô no meu bairro, prefiro as de time. Peça na cinta, disfarce na régua, dinheiro de boy, vivência de crime. Aqui a bala voa da boca da Glock, na cara dos vermes, no copo das mim. Matando os traíra pra conta do vida, matando os racista pra conta do fim. Camisa de grife, Armani ou Nike, se eu tô no meu bairro, prefiro as de time. Peça na cinta, disfarce na régua, dinheiro de boy, vivência de crime. Aqui a bala voa na boca da Glock, na cara dos vermes, no copo das mim. Matando os traíra pra conta do vida, matando os racista pra conta do fim. Era Max 90 no porte do pai, no copo do homem. Tem água de band, colhendo a gold, kit da Calve. De polo nova, fique ignorante. Esse atacante, não vou explanar. Ela posta um stories fumando meu cank. Fico novinho sem lanches, querem minhas ex, mas essa mina tá querendo ser meu lanche. Porra, capital girando, capital de giro. Um inimigo morto gera mais dinheiro vivo. Capital girando, capital. Remédio pra pilantra, bala lá que cospe o giro. Coletando, tô de Golf GTI. Na nave com a bandida, escutando Central C. Mano no Central, outros que não tô mais aqui. Tem uns contados pra guerra, modelo pra usufruir. Olha, tem as de grife, Armani U. Mas prefiro as de time que tem meu VU. Prefiro as piranha que fode pra um. Se ela quer sentar, eu só derro. Não lembro teu nome, quem dirá teu rosto. Se ela dá por dinheiro, só eu pago, não juro. Acima de nós, só Deus no lado, minha peça e os mano pra inteirar no lucro. A Tucanando querendo meu vapo. Manda no dia exibindo a marquinha. Já falei, vai ficar lá no vácuo. Só vai vir se trazer as amigas. O afiteiro é de bandido, Johnny, Johnny. No copo é cringe, é só as caras na onda do massa. Querendo dois, três na cama. No face, rapper querendo meu brinco. Ela fazendo escort na cama. Eles falam que sonho andar armado. Esses beats acham que me engana. Olho a olho não vem nem passa. Eu vou tá como era, eles dançam. Sumindo que aguenta, chorando não faz. E dando racista pros dog de já. Larguei essa vida e investi em curso. Pagando meus luxos e fudendo muito. Por isso que os olhos tão sempre puto. Me amam, meu day, stalkeiam tudo. Mandraka pedindo, bota lá no fundo. Tu é swinger, quer esse mundo. Realizo fetiche, homenagem, conjunto. Me deu NH, lá que é dois no furo. Coração de vileiro, inalcançável. Buscando melhor onde eu vou. Chutando traíra mais forte que a canhota do Adro Imperador. Meu jeito palhaço engana. Você só vê o que eu boto a vitrine. Sou homem pra casar, mas se precisar, eu também sou o crime. Experiente de guerra, diplomacia. Meteoro de Pegasus, toma ceia. Cavalgando na mamba, ela grita rei, hey, brutal como Jaques, cabeça vou decepar. Camisa de grife, Armani ou Nike, se eu tô no meu bairro, prefiro as de time. Peça na cinta, disfarce na régua, dinheiro de boy, vivência de crime. Aqui a bala voa da boca da Glock, na cara dos vermes, no copo das mim. Matando os traíra pra conta do vida, matando os racista pra conta do vim. Camisa de grife, Armani ou Nike, se eu tô no meu bairro, prefiro as de time. Peça na cinta, disfarce na régua, dinheiro de boy, vivência de crime. Aqui a bala voa na boca da Glock, na cara dos vermes, no copo das mim. Matando os traíra pra conta do vida, matando os racista pra conta do vim. Prepara o rojão que é estouro na cara. Não me conhece pela balaclava. De tanque cheio, larga a quinta marcha. Pela Ipiranga 90 por hora. Eles queimavam a cruz e nos jogavam na forca. Queima a polícia racista. Hoje é quase a mesma coisa. E eu vesti ela de Prada da Azul. E eu de joga cheiro das arruas. Sistema na tranca, eles querem mais um. Mas como sabota tem os pitbull. E eles fazem fiasco. Ela se lambuza no taco. Querendo dar pra mim no baile. Senti o perfume do Paco. Mascada no bolso, hoje tô podendo. Sem peita do Barça, prefiro a do Grêmio. Sem fanatismo e nem movimento. Só não fico bem de vermelho. Era piada antes no gentil. Hoje te ignoro e passo a mil. Quer que eu te siga no Insta, no Face? Dá like e assiste stories do perfil. Passo a férias, cobertura em Dubai. Casa pra mãe, BM pro meu pai. Pro meu irmão, a chave do Golfão. E o Pix cai na conta do Spotify. Meu corre é louco, vivência de rua. Dedo do meio pros filha da puta. Não tiro o pé e eu não puxo o freio por mim. Esses otários não busca nunca.